5.6 atenção, escuta. Boa noite, 5.6 da presente chama Recife, ano 2545, alternando 1 a 26.85. 2545, 2085, boa noite, 5.6, obrigado, boa tarde. Boa. Santa Copa. Autorizado o local Salvador, um corredor forte, a 1.000 pés restrito. Decola da 17 com a primeira curva à esquerda, o controle 199.8 e a torre é 198.6. Acione 0151 no transponder. Planejamento correto, Alfa Vitor Juliette, chame a torre, fracionamento e o ajuste é 1 no 0 no 2. Aproxima, Mari, dentro da informação, Quebec. Voo 602, estando identificação, a chegada Mari desce para 5.000 pés da presente voando Duna. Vai seguir como número 1 na aproximação, Voo 602. Da presente pro de Duna, número 1, no voo 1602. Ok, chama para cruzar a final do 28. Ok, então vai pelo setor norte. Está livre então para seguir via setor norte. Chama cruzando a final da pista no 7. Camarada, senhor. Por enquanto, vai fazer 1360 na vertical aqui. Busca vida e após Amaral para abandonando o local. Neutralha para trás. 360. Decola da pista no 0, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leta, DCT Bridge e Intercept Alpes Zulu no 6, até Belo Horizonte, após DCT Trive e após DCT Pirassununga. O controle 119.8, acione 5556. Autorizado, contato fundo, decola com o 3.6, da El, Beta, DCT3, apresenta 16, leva até o Zulu, DCT3, tira, janela, superior, controle, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Correto, 3.6, 2, 9, chame pronto no gate 1.0. Salvador, Salvador, boa noite, 5.7. Boa tarde, você tem previsto para Brasília, ele é para o Nova. É, agora eu fito. Agora eu fito, obrigado. Olá. Torre Salvador, o Salia Fabiano está abandonando o setor de busca-vida. Está com prova da rotatória. Afirmativo, chama cruzando a final da 17. Semana. Só para confirmação, senhor, o transponder continua 0127. Afirmativo, mantém o mesmo código. Afirmativo, Calé Alfa Tango. tarde, OTAN 3897, formação Quebec. OTAN 3897, está pronto para cópia? Afirmativo. Autorizado, Guarulhos, o nível 340, via Peruísque 50. Decola da pista 10 com a primeira curva à direita. O perfil da subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bidev para interceptar o eixo da aerovia. Controle 119 decimal 8, acione 5562. Norte, depois Vera Cruz, chama o controle agora 198. 1998, grato, Talhão para o Tango. Direto BDF para interceptar a aerovia, 198 ao controle, 5562 ao transponder, TAN 3897. Correto cotejamento, o TAN 3897, chame pronto. No, quando estiver pronto para o posto de estacionamento. Tá, obrigado. 143, desce para 4000 pés, o ajuste 1012, redução 2109. Confirmo, foi o TAN 3894, modulou o controle? É, 1273, chegada a ponto, desce ao 060, redução 2509. 060, Alfa Tango, controle? Alfa Tango, já. Simões Siga, vai fazer um sobrevoo próximo da cidade, após para Serra Novembro, Vitor Romeu, Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, mantém o setor de Simões Filho, máxima de 1.500 pés no setor. Não temos nenhum tráfego conhecido na região. Reporte livrando Simões Filho, Charlie Alfa Tango. Reportará, Charlie Alfa Tango. Controle, TAN 3894, informação Quebec, Quebec. TAN 3894, acione identificação, a chegada a Mari, da presente voo ITAP, decimal 050. ITAP, 050, 3894. Autorizado, azul 4261, chame para o táxi. Azul 4263, patrulhação para Recife. Sente, azul 4234, está autorizado Recife, o nível é o 370, decola da pista 10, curva à esquerda, subida Fuca, transição Caju. E intercepte a Upper Whisky 58. O controle 119 decimal 8 e acione 5563. Gol no 612, descida para 2000 pés, ajuste em Salvador 1011, está de VLS, aposta estabilizada. 1011, desce para 2000 pés, o gol 1602. Azul 4234, chame pronto no gate 1. Na 143, está livre das restrições de altitude no setor, desce para 13 mil pés, o ajuste no 012. Vale, fazendo o livre cruzamento da Bahia, 500 pés, ajuste no 012. Está 3894 indicada? 3894, redução 2309. Lá, 152. Azul 4261, passa à direita via Índia. No ponto de espera da 10, chame a torre em 198.6 e o ajuste é 1012. Alô, Salvador, Abidente 6722. Quanto de espera de treinamento, posição 4? 76722 da web. Autorizado, pushback acionamento no 04 e chame táxi. Só para informação, a aeronave da Azul já está saindo do pátio aqui. Inicie e chame para o táxi. Sim, iniciando e chamando para o táxi, a presença do 22. Senhor, acionando a identificação, o Centro Recife está ciente do seu contato com o Salvador, o Xaré 6314. Redução para 2509. Reduzindo, 350, 6314. E Alfa Tango, reporte 20 milha em Salvador. Ciente com o número 01, está autorizado o Galeão, o nível é o 360, decola da pista no zero com a primeira curva à direita. Saindo o perfil da subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev e Intercept AUP November 857. Até Porto Seguro, após a Pesulu 16, até Grufe, e após a Pesulu 14, até Tuquim. O controle 119.8 e o transponder é o 5567. E aguarde só um instante para o cotejamento do voo 16 Zerona. 12. 4012, poderia voar a Duna para. Acho que bem próximo a fila tem um curvo ali. O 1273 está livre de desvio, mas no momento segue como número 4 na aproximação. Autorizado voar Duna para desviar das formações do gol 1273. Tá, eu vou voar Duna então e dar uma reduzida, 273. Aguarde para reduções do gol 1273. Ah, escuta, obrigado. 4234, pushback acionamento no 1. O 4234 mantém a posição e aguarde para o pushback. Temos um Boeing da Webjet já no setor. Só um instante. O Uno 601, livre o cotejamento. Prendido nível 360 pro Galeão, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, segue rota Leda, DCT Bidevi, Upper November 807, seguro, Upper Zulu 96, Bruce, Upper Zulu 14, segue Tocinho, o patrulha 199 de cima 8, transponder 5567, seguro 9601. Correto, Bruno 601, chame pronto, no gate 5. Pronto, 95 no 601. Posição no 0, gol no 602. 3894 controle. Para o localizador, curva direita pro 065. Alfa Vitor Juliette no meu pé, corredor forte, reporte 20 mil de Salvador. O ajuste 10111. Vai testar 20 mil de Salvador, o Alfa Vitor Juliette. Segue para sobrevoo no setor, confirme. Ciente. Dá fazer um controle? Você já está nas proximidades de Itaparica? Se estiver chegando próximo a Mar Grande, reporte ao controle, o Charlie Alfa Tango. Cuidado, né, Matheus, o Guadalho. A Lima tem aqui, se não der, 14, né? Ener 6143, completa final, chama a torre 118, decimal meia dúzia. Da 3894, desce para 2000 pés, o ajuste 1012. Está livre o ILS na PRO 065, reporte estabilizado. Gol 1273, desce para 3000 pés, o ajuste 1012. 3012, 273. 1273, redução 1809. 1809, 1273. Oceaner 6314, descida para 4000 pés, redução 2009. 6314, desce para 4000 pés, redução 2009. Acabou de livrar a pista, está prosseguindo aqui para o gate 7. 2 minutos a sua previsão para início, ok? Só um instante. Sem problema, nós estamos. Falo muito, boa tarde, gol 1602, livrou à direita. Ponto 602, táxi e Alfa, chame a cidade Juliette. Alfa, cidade Juliette, 602. 220. Passa em caso de informações do gol 1273. Ok. Reposta se eu encontrar alguma formação no caminho, gol 1273. Não, ele saiu à direita agora, aqui lá pelo 230, 40, mas não, aqui tá bom ainda. Gente, o senhor mantém a 220, enquanto estiver mais próximo, eu giro o senhor para o localizador, só para manter a separação regulamentar com o TAN seguindo para a final. Ok, né, senhor? O visual aqui na Bahia tá bonito. Ainda bem. 2, Salvador, Xané, 6143. 6143, vento de 130 graus, 10 nós, tem livre o pouso pistola 0. Livre pouso, livre pouso, 120 graus, 10 nós, 6143. Livre pouso, 6143, com quem decola 03, controle 198. 198, quanto é isso? 6143, autorizado pouso, 120 graus, 10 nós. Livre pouso 6143, confirme como recebe a minha transmissão. Que agora é clareza 5, antes estava com interferência aí. Ah, tá ok, obrigado. O TAN 3629, previsão para iniciar agora do pushback, 2 minutos. Presente pro, limite é o localizador. 6314, vai manter a pro, limitado ao localizador, 6314. No meia dúzia, aguardando a passagem de um Boeing da Gol que vai cruzar o pátio. ONU está sob contato radar, sobe a nível de voo 360, após 2000 pés, curva direita para a Adileda, após Leda Bridge. 360 autorizado, após 2000, Leda Bridge, 4261. Autorizado ali, mantém o web 6722. Aí, mantém 6722. Tem pro, aguarde para gerar pro localizador. Ok. Oceano R6314, desce para 3000, ajuste 1011. Desce para 3000, 611, ajuste 6314. Gol 1273, agora sim para o localizador, curva esquerda, proa 145. Esquerda 145 de proa, 1273, livre, descendo livre e localizador. Livre localizador no 273, descendo a 2000 pés, ajuste no 011, 1011. Ok, livre localizador, 1011, 2000 descendo, 273. Confirme, então 3894 já avisou? Afirmativa, já completa final, chama a torre 98, decimal 62, bom pouso. Correção, Oceano R6314, redução 1809. Vai reduzir 180-63-14. 3, o Zui livrou, táxi de Alfa e chame antes da Juliette. Antes da Juliette. 53 a bordo, altera 91. 3, copiado, táxi à direita, azul 4 por 234, ele pode esperar dar 1-0, chame a torre, 18-6, agora ajuste chame 11, boa viagem. 18-6, quanto espera, obrigado. Oceano R6314, para o localizador, curva direita, proa 060. Direita, 060 para o norte, 6314. 6314, desce para 2000 pés, o ajuste 1011. Desce a 2000, 1011, 6314. Olha o fita aqui. Agora, cara. 2, objeto, mensagem 22. 3814, livre pouso, vento 120 graus, 10 mais. Livre pouso, 3294. O gate é o 01. Gate Índia, o 01, 6143. Bruno 567, ponto cópia. Cópia 567. Brasília autorizado, nível 360, via Pesulu 17. Decola da 10, curva à direita, no perfil da Gole com transição Orfito. Controle é o 19.8. E o transponde é o 5571. Aqui motorizado. Chame nessa ponta, no gate 2, o voo no 567. Obrigado. O 3567, aguarde um minuto para puxar no 7. Temos um aeronave da companhia que vai sair agora em táxi à sua esquerda. É, isso aí, claro. 3862, obrigado, bom trabalho. Realmente. Controle, Oceano 6314, estabilizado o localizador. Gente, reporte FUI, LS, aguardando para transferência de comunicações. 6314. Alfa Romeo Charlie, Alfa Tango, controle. E aí, o slot da aeronave. É o negativo, é tá de stand-by já. Vamos verificar aqui o equipamento, obrigado. Nada. Solo 08, chama o Solo 219. Solo 219. 629, 4 horas e 20, alternando Galeão, 150 a bota Sagres. Chamando o táxi 3629, que chamou o táxi? Ok, continue o táxi em frente e siga a aeronave da companhia que está posicionada no através do 612, via Juliette Alfa. Ok, seguindo a aeronave da companhia. Manda o táxi 3897, POB 228, 4 horas e 15, Galeão. Ciente, o TAN 3897, táxi via Juliette e Alfa, e no ponto de espera da 10, chame a torre, tem 18,6 e o ajuste é 10 no ano, boa viagem. Senhor, Juliette Alfa 18,6, obrigado, boa tarde. Novo Salvador, TAN 3894. TAN 3894, táxi em frente, chame antes da Juliette. Vou chamar antes da Juliette, TAN 3894. O TAN 3629, seguindo o Airbus da companhia, no ponto de espera da 10, chame a torre em 118,6 e o ajuste 10 no ano. Boa, 6314, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso, número 2. Aguardar a autorização de pouso da Charan 6314. Ponto de espera 18,6. O 1601 está no pistão 5, está pronto para posicionamento. Gol no 601, aguarde a passagem de dois tráfegos, está saindo agora do pátio e aguarde instruções para início. Aguardo para instruções, gol no 601. O TAN 3567, está autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Autorizado, acionamento, TAN 3567. TAN 3894, tá visual com a segunda aeronave e segundo Airbus, vai sair na Juliette? Afirmo, tá visual, TAN 3894. Após o segundo tráfego, autorizado, gate 612. Autorizado para 612, TAN 3894. Chené 6314, 130 graus, 109, pouso autorizado, pistão 0. Entre pouso, pistão 0, 6314. Após o Airbus da Avianca que pousa, alinhar e manter o azul 4234. Quase Airbus, ele mantém o azul 4234. Gol no 601, autorizado pushback e acionamento, chame táxi. Autorizado, chamará para táxi no 601. Antena 3325. 251, 3325, objeto 6722. O gol no 567, aguarde só um instante para o pushback e acionamento. Temos aeronave da companhia que vai parquear no 03, à sua esquerda, aguarde só um instante, instruções. Frequência livre para a coordenação. Juliette, gol no 273. Juliette, gol no 273, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a Juliette, 1, 2, 3. Qual seria a posição para o gol no 273?